profecias estão se cumprindo e o grande dia breve virá. Breve virá como um ladrão assaltar a multidão. Meu coração vive a saltitar na esperança viva de ver o Cristo vivo a desfilar com miríades de anjos a descer. O véu do azul se romperá para o Senhor Jesus passar pela porta das estrelas. O Cristo vivo, o enviado, o esperado, tal qual o noivo pra sua noiva. Jardim fechado, água e fogo, e os abismos, as sepulturas lhe obedecerão, dando seus corpos, os santos ressuscitarão. Pelos olhos da fé eu vejo Jesus com vestes prateadas como chão. Pá!